tema hoje é obsessões virtuais. O que é que são obsessões? A gente já falou outras vezes aqui, né? Sobre as obsessões de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnados para encarnados, que são obsessões. E todas essas obsessões, sempre quando é uma obsessão, é uma influência negativa. É uma influência perniciosa, é uma influência ruim, principalmente para o encarnado que é obsediado. Está circulando na internet, e até o tema de hoje veio da ideia de quando eu li esse artigo, né, na Folha Espírita de novembro, e o título, aqui na página 9, o título do artigo é "O dia que Albert Einstein tanto temia finalmente chegou". É o título, certo? Então é a Folha Espírita do mês passado, de novembro. Eu vou aqui ler algumas linhas para vocês entenderem melhor o que ele quis dizer com isso. No último mês, circulou na internet um anunciado, um e-mail, muito interessante. O assunto era: o dia que Albert Einstein tanto temia, finalmente chegou. O dia não quer dizer exatamente o dia, mas a época, a era, a situação que estamos passando hoje. Com uma frase atribuída ao físico alemão que dizia: temo o dia que a tecnologia irá superar nossa interação humana, ponto. O mundo terá uma geração de idiotas. Palavras desse grande físico, né, que viveu no século passado. Então, repetindo, temo, quer dizer, ele tinha medo do dia em que a tecnologia irá superar nossa interação humana. Nossa interação humana é a nossa relação interpessoal entre pessoas. O mundo, nesse dia, terá uma geração de idiotas. Mas, nesse mesmo instante, aparece no vídeo, né, do e-mail, viam-se todos os jovens utilizando seus celulares e tablets em situações do cotidiano, demonstrando pouco interesse no que estava à sua volta. Os jovens, crianças e jovens, mais ainda. Será que o Einstein estava profetizando uma geração de idiotas ou chamando a atenção para o perigo iminente de nos isolarmos socialmente em um mundo virtual? Estamos vivendo uma compulsão pela tecnologia, e essa tecnologia veio para ficar. Então, queremos aqui deixar bem claro que nós não somos, de maneira nenhuma, muito menos eu, contra a tecnologia, contra os avanços da informática, contra os avanços tecnológicos que permitem todo esse tempo real. Mas sim, estamos, eu, pelo menos como pai, talvez, claro que talvez não, mas futuramente avô, eu fico bastante preocupado com essa questão dessa virtualização, dessa falta de interação humana das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Eles não brincam mais. Eles só vivem agora naquilo que eu nem sabia direito que existia aqui, ó. Os smartphones, os tablets e os gadgets. Eu não sei direito nem o que é cada um deles, mas, em todos os casos, hoje, isso é a ordem do dia. Crianças já de 4, 5 anos de idade, 2, 3 anos de idade, eles recebem esses tablets de brinquedo, que não tem tantos recursos que nem os outros profissionais, mas isso está formando, eu acho que sim, que vai formar futuramente uma verdadeira geração de idiotas, porque as pessoas não conversam mais. As pessoas nem mais se ligam, não ligam para falar pelo telefone, é tudo via e-mail. As pessoas não querem nem mais escutar as vozes das pessoas que estão no outro lado. É uma total Eu diria, é um total isolamento do ser humano. Mais ainda, palavras do artigo que está aqui na Folha Espírita. O fato é que o mundo mudou e a tecnologia veio para ficar. Estamos vivendo numa época em que deixamos nossos computadores pessoais, que é aqueles que já existem há bastante tempo, e passamos a lidar com uma nova tecnologia que está na palma das nossas mãos, que são os tablets, os smartphones e esses tal de gadgets, que eu nem sabia que existia, que são como são nomes que são conhecidos por esses nomes. Isolamento social, continuando. O isolamento social e a compulsão começam a preocupar os médicos. Isso já está em estatísticas. Isso não é papo furado, isso aqui é sério. Principalmente no caso de crianças e adolescentes, pois esses usuários tendem a desenvolver mais intensamente quadros de solidão e individualismo. Solidão e individualismo. Algum tempo atrás foi falado aqui sobre a questão do ser humano, a questão de que o ser humano ele é um ser eminentemente social. É um ser que vive em sociedade, que precisa se relacionar com outras pessoas, que precisa interagir com outras pessoas, conversar, brincar, namorar. Continuando. Segundo eles, há casos tão graves de dependência da internet e compulsão por jogos eletrônicos que podem ser comparados à dependência de drogas e álcool. Passam a afetar o relacionamento com familiares e amigos, problemas na escola, devido à má gestão do tempo. Quer dizer, a má gestão, quer dizer, a má utilização do tempo. Causam fadiga extrema. As pessoas que ficam muito nisso aí, principalmente jovens e adolescentes e crianças, entram em estafa física e mental. O que era antes uma diversão passa a ser uma obsessão virtual. Está aí o motivo do título. Obsessão virtual. Então nós estamos passando hoje, e daqui 25, 30 anos, eu não sei se eu estarei aqui, né, com esse corpo físico, né, nós vamos passar por problemas realmente relacionados a essa questão aqui da interação humana. As pessoas, já uns 8, 10 anos atrás, já começaram, né, nas dependências das agências bancárias. Eles colocaram cada vez mais máquinas eletrônicas, cada vez mais questão eletrônica, diminuíram a quantidade de funcionários e eles tentaram cada vez mais manter os clientes longe dos funcionários. Quanto maior o afastamento das pessoas, maior a facilidade deles trabalharem. O que acontece com isso? A interação humana, o relacionamento das pessoas, isso está praticamente chegando num ponto em que as pessoas não conversam mais. As crianças, que antigamente, eu me lembro na minha época, e isso não precisa ser assim agora, né? Mas a gente se fazia os brinquedos, a gente tinha a época de jogar bolinha, a gente tinha a época de soltar pandorga, a gente tinha a época de fazer carrinho de lomba, a gente tinha a época de fazer todo esse tipo de brinquedos. Hoje as pessoas encontram essas crianças, elas encontram tudo pronto, inclusive até desenhos prontos, elas não interagem com outras crianças. Elas interagem somente com esses aparelhos aqui. Esses dias, numa quarta-feira, num grupo de estudos da quarta-feira aqui que a gente participa, inclusive o Eduardo, ele falou de um local onde ele foi e que existia um desses, eu não sei se é desses tablets, e tinha uma criança de um ano e meio sentado numa cadeirinha, à mesa, num restaurante lá em Torres, e ela tinha um desses, eu não sei se é smartphone ou tablet, que faz, tu toca com o dedo assim, e ela, um ano e meio ela já fazia isso. Ela já fazia isso. Aí ia procurando as figuras. E aí um outro também componente, não lembro o nome da pessoa, o Dalmir, ele chegou e disse assim, que a mulher dele, que é professora, ela disse que na escola, uma mãe de família, que ela é diretora, uma mãe de uma criança, foi lá com uma criança pequena, e ela disse que essa criança pequena pegava um desenho de um papel e fazia assim, ó, no desenho do papel, para ver se o desenho andava. No papel. A que ponto nós estamos chegando? Então, as obsessões que antigamente eram as obsessões mais simples, né, aquelas mais complicadas, elas vão se tornar cada vez mais complexas, que inclusive vai chegar um ponto em que até os médicos não vão saber como tratar esse tipo de obsessão, da obsessão virtual. Então, aquilo que estava já acontecendo há muito tempo, que seria, digamos assim, uma fuga das pessoas a cumprirem com os seus conceitos, digamos assim, a cumprirem com as normas e conceitos éticos e morais, que nós sabemos que está bastante decadente, porque hoje quem tenta ser ético ou ser moral, ele é taxado de falso moralista, ou ele é taxado de otário, de idiota e tal. Agora, existe uma tendência a fugirmos, mais a futura geração, né, dos mais jovens, a fugir além desses conceitos éticos, normas éticas e morais, fugir também daquele conceito primordial do ser humano, que é ser sociável, ser interativo, se relacionar com as pessoas, brincar crianças com crianças, e não crianças com jogos eletrônicos. Então, isso é um problema que as futuras gerações vão passar. E, como disse primeiro, talvez eu, nesse corpo físico, não consiga ver isso, porque são processos que, às vezes, demoram alguns anos. Mas eu diria que, com esses avanços tecnológicos dentro da informática que estão acontecendo hoje, a tendência é que isso aconteça cada vez mais rápido. E isso é bastante preocupante, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado.